Estou aqui maluco para esclarecer. Não sou mais que ninguém, então tem que entender. O meu calibre dispara informação para a mente. Otário, chega aí, sinto puro veneno. Da bancada sujeito, mas mantenho respeito. Nunca fomos suspeitos, pavilhão no esquema. Mascarado é você, pois não tente correr. Desse fique ciente, da palavra é demente. O nosso som te move, te informa, te comove. Pois aqui tenho direito, sou nosso meu território. Crack, boom, já era, te atropelo no som. Você se julga o bom, com calibre na mão. Vou prosseguir o rap, nervoso que te fere. Jogo capuz e vejo pra quem é que serve. E sem disfarçar e nem maquiar. Inimigo do estado, não venha se desculpar. Aqui é zona de perigo, irmão de sangue, saiba disso. Pavilhão 9, o nosso som aqui agora. O anjo do diabo, o diabo é profano. O anjo é dos mano, meu rap insano. O anjo do diabo, o diabo é profano. O anjo é dos mano, meu rap insano. O anjo do diabo, o diabo é profano. O anjo é dos mano, meu rap insano. O anjo do diabo, o diabo é profano. O anjo é dos mano, meu rap insano. Você com respeito, por isso não tem pra ninguém. O meu vício são rimas e batidas também. E tudo isso é que vicia. Alerta pro sistema que desacredita. Eu sigo como Jack, pedaço por pedaço. Eu sou a sua febre, tiro os boom, crack, crack, socorro. Robin Hood do morro falou. Eu já te disse, não sou imperador. Nem bem você, me te mando desse jeito. Somos todos iguais perante o Deus Supremo. Se liga só, hip hop hardcore. Na formação, na mensagem, na palavra, na base. Hoje o diabo,